a Celgás e Guga Pneus Veículos. Tamo junto! Você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. E eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Você deve estar com medo de contar que o seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Que era tão grande, foi ficando assim. Você deve estar com medo de contar que o seu amor. Sentir.